0, está autorizado via Zulu 1-0 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, Bridge, após intercepta Zulu 1-6, prossegue na Zulu 1-6 até Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5441, controle 120, decimal 8. Posição 3340 para Guarulhos, decolada 10, curva direita, perfil da El, Leda, Leda Bridge. Aciona a Pesulu 10 em Bridge, a Pesulu 6 Belo Horizonte, após Trive e após Porto de Caldas, São Paulo de Paz. 5441 é o transponder, 1208, controle Salvador, transmissão 971. Correto, está 371, no portão 62, eu chamei pronto, pushback. Então chamaremos 3971. Geral 9970, no solo e 50, direita na taxa Golf, na minha escuta, após Alfa e Kilo, até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3, na posição 08. A direita, Alfa e Kilo, pátio 3, posição prevista 08. Avisa 6570, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 0 no 4. 3 nós, check trem. Baixa vá, David Boa. Médio. Sinal visual, baixou e recolgou, 7-5. 7-5, chame a torre 1-8-9-5. 2-9-5, obrigado. Torre, bom dia, gol no 7-5, na final, baixado, chegado. Chegou no 7-5, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0-4. 1-0-4, na sua escuta, no 7, isso, no 7. Autorizado ele, reporte da Visa. Autorizado ele, Fox Alfa e Juliette, portão 9 na escuta 1804. No 7 no 5, livre pouso, pista no 0, vento variável com 03 nós. Livre pouso, pista no 0, no 7 no 5. 808 na escuta, cópia. 5808, Brasília, nível 3620, está autorizado via Pesolo 17. Decolada 10, curva direita após a decolagem na subida Arbor. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa. Aciona 5450, Controle 120, decimal 8. Autorizado, Brasília 360, Otazulu 17, decola da 10 com curva direita, arbor, após Alepa, 450-208, o controle de saída 5801. Gato Web 5808, no portão 10, chame pronto, pushback. Montana, obrigado. Pushback, acionamento no 06-13 no 971. Edson da 371, no 62, informa, vai coordenar com o veículo solo, vai passar a retaguarda do Boeing da Gol. Após o mesmo livrar a retaguarda, está livre iniciar em coordenação, chame táxi, está 3171. Vai coordenar após a passagem do Gol na retaguarda, que você chama táxi, está 3171. Na escuta. 804, prossiga. Condições para a gente agilizar o táxi até o 09. Afirmo, 04. Pronto. Sete no 5, no solo 56, à direita, prossegue táxi na minha escuta, via Fox, após Alfa e Juliette, portão 02. Fox, Alfa, Juliette, portão 2, boa noite. Na escuta. Boa noite, lançante estabilizado com campo à vista. Chame a torre 198, decimal 95. 295, boa noite, lançante. Tu pode descer sem restrições para 2.000 pés, autorizado ele é 1.014. passando sim para baixo da Itamor, boa noite 97. Gente, boa noite 97, tem livre pouso. Pistão no zero, vento variável com 03 nós. Livre pouso, boa noite 97. Azul 401 no Campinas, só um minuto, cobra. Prepara da El Leda Bridge. Para o Brasil, está 3197, 193 a bordo, 4 horas de autonomia, até no Galeão, está 3171. Can 3171, no táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18.95, o ajuste na 0 no 4, bom voo. Pátio, via Alfa, ponto de espera da 10, 23.95, fica facilitado, chegar bom dia até logo. Noite 97 no solo 02, à direita na Fox, solo 219, bom dia. 219, bom dia. Salvador, bom dia, total 9990, com a informação. Total desça para 2 mil pés, chegada à mar e ajuste no 0 no 4. Para 2 mil. Na marca, no zero, no papo. Pode entrar, dura? Mete para ingresso. Ah, um problema, chama aí, 2 1 8 9 7. Azul 4201 no pronto, copo. Autorizado Campinas, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5454 no transponder. O 4201 no correto, porta 1 no chama pronto para o spec acionamento. Ato 6570, chama a torre 1895. No 897, ingresso a Juliette, meia dúzia, portão. Juliette, meia dúzia, 897. Oscar gravou, passando na planeta. Gente, Abson 6570, tem livre pouso, pistão 0, vento 040 graus com 03 knots. Abjad 5871, após a passagem do tráfego nacional, tráfego é um Boeing 767 da Absa Cargo, após ali mantém cabeceiro no zero. Abjad 3890, informação eco com ferry, Recife autorizado nível 330. Decola da 190 com curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5452 no transponder. Portão 3890, correto, portão 8, chama pronto, chamei acionamento. Chegada bom, se ajuste no 0 no 4. 2 no 10, bom, ajuste no 0 no 4, 2, 3, 2, 3. Absa 6570, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, para Pátio 3, do Absa 6570, obrigado. Táxi 5808, POB 91, autonomia de 5 horas, alternando o galéu. Webjet 5808, táxi via parte principal, Indy Alpha até a ponte de espera da 10, ponte de espera torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 4, bom voo. 10 no 4, via pátio, Indy Alpha, ponte de espera torre 95808, bom dia. 71, decola 10, controle 120, décima 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, 3171, decolou na transporte. 3171, contato radar, disponível 340. 3407. Total 9910, chame torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, total 9910. Torre, muito bom dia, total 9910, estabilizado no localizador. Bom dia, total 99 no 0, altímetro no 0 no 4, tá baixado travado? Já confirmarei. Web 5808, mantenha o ponto de espera. Mantém 5808. Pronto, copo. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, vencida a saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Upsilon 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5457 no transponto. Plano 804, correto, portão 9, chama para um pushback estacionamento. Décima 8, total 9910. Subindo para 3000, vai chamar o 08. Coit 08 ali, mantém capoeira no 0. E mantendo 0, Coit 08. Controle total 99, pano 0. Prossiga. A GMP, o Francisco Vinho, que está subindo para 3000, mantendo a proa. A gente informa atingindo 2000. Informará. Confirmando destino Guarulhos 360. Negativo, é Rio 360, Galeão, 6211 no chão. Chanel 6211, só um instante, vou verificar com o centro. Prepare a saída da Eulê da Bridge aguardando cópia. A Eulê da Bridge, Xavá, senhorita da cópia, o Chanel. Total 990, curva direita para 260. Total, atingiu 2 pés, direita, 260 de proa. Afirmativo, em caso de falha, 4 minutos voa marcador externo para o procedimento. Em caso de falha, 4 minutos voa marcador externo para o procedimento. Porta-táxi. Obrigado a todos, depois que vai estar validado, já para o táxi, Reduza para 220. 230, nossa está preso. Sem livre decolagem da pista no zero, vento 040 graus com 04 nós. Livre decolagem no zero, 208, decolizando 7, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Total 9990, voo na proa 280. Direita 280, total. Então 3171, chame Recife 1251. 1251, obrigado. Departure morning with the 5808 airborne departure and left transition. Webjet 5808, climb level 360. Roger, climb into flight level 360, possibility to have one heading Alpha. Maintain airborne departure. Maintain airborne departure, 5808. Na minha escuta, aguardando, por gentileza.